Fala mais sobre um Pokémon, fala. Deixa eu ver. Chansey. É um Pokémon difícil de se encontrar, porém muito bom para se tornar amigo. Seus poderes mágicos podem trazer felicidade para qualquer treinador que possa capturá-lo.